Praça da República. A atualidade em debate ao sábado às 11 horas ou a qualquer hora em www.radioregionalcentro.com. Praça da República, com moderação de Lino Vinhal. Praça da República. Patrocínio Litocar. Então, muito bom dia neste sábado de verão. Não é de verão, eu sei que é de primavera, mas o tempo tem estado de tal ordem que a gente já confunde as próprias estações. Bom dia aos ouvintes, neste início de mais um programa Praça da República, que, como os demais e há muitos anos, eu nunca me canso de repetir isto, é pré-gravado e realizado a partir do Hotel Dom Luís, que num ato de grande contributo para a liberdade de comunicação, que se mais não fosse, e é para a própria liberdade da informação, nos permite que realizemos este programa Praça da República há muitos anos a partir daqui das suas instalações magníficas e com a melhor vista de Coimbra. E eu digo liberdade de informação porque, ao trazer aqui um conjunto de pessoas que pensam de maneira diferente, veem o mundo de maneira diferente, interpretam de maneira diferente, e cada um é livre de dizer aquilo que entender, não representando nada nem ninguém para além de si próprios, é, digamos, o contributo que uma rádio local, uma rádio regional, pode dar para a reflexão coletiva dos grandes problemas que se colocam sempre a uma qualquer nação, seja qual for, nomeadamente Portugal, nação esta que com 800 anos de história tem muito que representar e é claramente em muitos domínios exemplo para o mundo. Hoje tenho o grande prazer e um infinito gosto de trazer até nós um elemento novo que aqui tenho no estado e que eu espero, e já tenho feito muitos convites em público, mas tão em público quanto este, nunca fiz nenhum, de passar a integrar a nossa equipa, digamos, documentador, que é o professor Norberto Pires. Se há homem polémico nesta cidade, o professor Norberto Pires não fica atrás deste primeiro, se for outro que não seja ele. Portanto, dá-me imenso gosto de estar aqui, porque este programa também só vale se, digamos, ele sair do estereotipado, do correr politicamente certo, do ir ao missa todos os domingos de manhã, quer dizer, se não questionar nada, se não deixar aqui algumas interrogações, este programa faz menor sentido. E se há pessoa que é muito difícil de engavetar não no sentido de prender, mas, digamos, de tornar monolítico o seu pensamento, é o professor Norberto Pires Pimer, que nós conhecemos diversas facetas. Uma delas, e a mais brilhante, é que ele é mesmo brilhante no domínio da, digamos, como professor universitário, que é numa área rara, creio eu, que é o mundo da robótica. Eu vou-lhe pedir depois que nos explique isso, mas que a atividade letiva, a atividade académica, ele é um homem tão mexido, que a atividade académica não esgota. Ainda há pouco, em off, eu brincava com ele, porque sendo pai de 4 filhos, eu vejo por aí levar o filho para a escola A, para a escola B, para a escola C, digamos, tarefa que ele não delega muito. Ele exerce, eu quando vejo com o carro cheio. Nem questiono nunca quem é que vai no banco de trás, porque ali já sei que são os filhos. A par disso, ainda lhe sobra tempo para disponibilizar para a discussão pública muitos problemas. É muito difícil haver aqui qualquer questão na nossa área, quando não no país, um assunto onde o Norberto Pires se iniba ou se refugie no politicamente correto e fica calado. Ele gosta de intervir. E normalmente intervém de forma a que provoca nos outros, no mínimo, uma reflexão sobre aquilo que ele acabou de dizer. Ainda lhe sobra tempo para ponderar se não deve intervir mesmo candidatando-se a quem além, e já foi candidato e já foi vereador numa Câmara próxima de Coimbra, aqui, já admitiu ser candidato também até na Câmara de Coimbra em determinada altura, e sobra-lhe tempo por isso, sem prejuízo das suas atividades académicas. Ainda lhe sobra tempo para, por exemplo, sendo um homem do PSD, embora um homem do PSD com uma postura crítica sobre este PSD, ou seja, não vejo muito a sanar com a cabeça a dizer que sim. Provavelmente ele ganharia mais se dissesse mais vezes que sim. Mas ele também está marimando para isso, mas ainda lhe sobra tempo para pertencer ao grupo pensante que rodeia e tenta ajudar o Rio, embora ele, como professor que é, o professor Norberto Pires, me diga o raio do Rio, não diz assim, mas deixa entender às vezes, é mesmo mau aluno aquele tipo. Professor Norberto Pires, muito obrigado por ter vindo. E obrigado pela introdução. Muito obrigado por estar aqui connosco, muito obrigado por passar a pertencer a este grupo. Devo dizer-lhe, porque quero os louros para mim. Ah, claro. Foi a ideia da minha. Boa. Ponto final. Aliás, eu quando recebi o convite, achei logo. Quando se trata de louros, eu sou o primeiro a colocar-me na fila. Está a ver? Quando se trata de receber as críticas, eu digo que isso é a isso foi os meus colaboradores. Foram os meus colaboradores. Portanto, vamos assumir aqui as coisas de uma forma muito clara. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo e ajude-nos já a refletir nesta realidade. Este programa vale por não valer nada. Eu explico melhor. Vale pela sua liberdade. Nós aqui dizemos o que queremos, o que pensamos. É um contributo que uma pequena rádio local dá para a reflexão coletiva. Fazendo jus, e o nome para isso é justo assim, Praça da República, acaba a Praça da República, que ambos conhecemos, que era, apesar de tudo, sobretudo depois de jantar, uma mesa onde a gente se sentava em pé para refletir em coletivo sobre muitas coisas. No Moçambique, no Mandarim, no Pigalle, naquela Própria praça. Na própria praça, naquela passeata da própria praça, onde dizíamos mal de muita coisa, onde pensávamos muito de outras coisas e onde muitos de nós arranjámos namorado e casámos. Foi-nos bem feita, que é para não sair à noite. Arranjamos complicações. Arranjamos complicações. Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado. Como é que vai a sua vida? Sei que em termos académicos, está numa boa fase. Sim. Também tem idade para isso, não é? Quem sim. trabalha, enfim, com alguma honestidade e com esforço, atinge patamares, não é? Portanto, do ponto de vista académico, sim, atinge os patamares de progressão na carreira. Nós vivemos em Coimbra, onde as pessoas ligam muito a títulos. Eu não ligo nenhuma zero a títulos, mas há títulos, há passos que se dão, não é? Eu fiz o que tinha que fazer do ponto de vista de progressão na carreira e progrediu o que tinha a progredir? Sim, sempre digo que tinha a progredir. E para a idade, não é? Quer dizer, isto tem, obviamente tem fases na vida, não é? Mas depois na parte que tem a ver com a minha atividade, aquilo que eu escolho você fazer. Descobriu e qualquer coisa, criou e qualquer coisa. Eu vou sempre mudando. Eu tenho uma estratégia que é: eu fui tendo muitos alunos de doutoramento. A sua área é a robótica, não é? A robótica em geral, é a automação em geral. Estamos a falar de automação, estamos a subir e dizer, Manel, vai-te embora que fica aqui o robô. Que não, Manel, estamos a falar em Manel, precisas de ajuda, eu tenho aqui uma coisa que te pode ajudar. Nunca mandar. É diferente do que eu disse. É muito diferente. É muito diferente. Eu não gosto dessa. Aliás, ainda estou a iniciar agora coisas na área da indústria 4.0. E a iniciar, quer dizer, a tornar mais visíveis. Estas coisas tornam-se visíveis depois de algum tempo. E eu acho que para Portugal deve haver uma iniciativa, a estratégia deve ser um bocadinho diferente. A nossa indústria é uma indústria que vai ter sempre pessoas e depende de pessoas. E, portanto, é uma indústria um bocadinho particular, não é como uma indústria de grande produção em massa, que tem muitas máquinas e precisa de muitas máquinas para produzir mais barato. Nós produzimos para um nicho de mercado que pedem qualidade, que pedem diferenciação, pagam por essa qualidade e, portanto, podem suportar a presença humana. E esta estratégia é aquela que motiva. Motiva mais e aquela que eu gosto mais. E, portanto, estava a dizer-lhe, eu durante a minha carreira sempre fui doutorando pessoas e tive sempre uma ideia que foi, eu doutoro uma pessoa, tenho que deixar que essa pessoa tenha a sua... Não vou ficar a fazer concorrência à pessoa naquela área. E, portanto, normalmente recuo e começo outra. E depois doutoro outra pessoa e faço... Sempre fiz isto e agora estou numa fase em que... Recuei em 2016, mais ou menos, e iniciei uma área nova que tem a ver com a produção aditiva, produção, impressão 3D, especialmente de metais, para indústrias muito competitivas, como a indústria aeronáutica. E o que é isso? Significa imprimir, ou seja, como nós fazemos numa impressora, imprimir materiais na forma que quisermos. A indústria aeronáutica pede, e automóvel, para determinados tipos de materiais, até novos, pede que sejamos capazes de produzir coisas cada vez mais complexas, que não são fáceis de produzir com as tecnologias habituais e que obrigariam a uma tecnologia nova. Fala que... da indústria aeronáutica e automóvel. E automóvel, sim. Eu faço esta questão para tentar ver se eu estou a relacionar certo. Nós temos aí numa área produtiva, também um exemplo empresarial de sucesso, que é criticar o software. Sim. Onde eu sei que eles também colaboraram nessa área. Na indústria automóvel. Na indústria automóvel e até na indústria aeronáutica também, digamos, com o pensamento, com a sua capacidade criativa e inventiva. Sim, eles atuam numa área que tem a ver com software e que tem a ver com a decisão. Tomadas de decisão, decisões críticas, portanto, é uma área de software. Neste caso, Por exemplo, eu posso lhe dizer, anuncio-lhe, enfim, temos que fazer coisas até aqui, e por que não dizer num programa, esta pela primeira vez, nós, este tipo de tecnologias é, digamos, disruptiva e emergente, e precisa de apoio de grupos empresariais. E concorremos a muitas coisas para obter algum dinheiro. Estamos a falar em volumes de investimento muito grandes, acima de vários milhões de euros. Então não é fácil conseguir este dinheiro. E a associação a grandes grupos industriais nacionais ou estrangeiros, neste caso estrangeiros, pelo volume de investimento, é importante. Nós fizemos, propusemos um sistema novo que não existia. Precisávamos de construir um protótipo. Apareceu um grande fabricante mundial, a Tata Steels, que é talvez um dos maiores grupos mundiais, porque tem vários interesses, mas esta área, que é a área dos metais, onde eles produzem para o mundo todo, incluindo para o seu próprio grupo, porque eles produzem automóveis e aviões e tal, eles ficaram interessados e nós montámos-lhes um sistema na Índia. Eu vou para a Índia no dia 14, volto dia 21, porque correu muito bem o sistema que montamos, e é preciso passar ao nível seguinte, muito provavelmente tornar o produto internacional, enfim, espalhá-lo pelo resto do mundo, pelo grupo, pelo resto do mundo. E o que é que esse sistema permite? Permite que eles, depois de fazerem, digamos, uma inovação num determinado tipo de material, produzam peças impressas, produzidas pelo nosso sistema, com base em desenhos que fazem dessas peças em 3D. É então lícito e permitido pensar que Coimbra, no domínio do pensamento das novas tecnologias, quer na informática para o Critical Software, quer na concepção e no estudo através do seu departamento da Faculdade de Tecnologia, que Coimbra desempenha um papel importante nesta área. Desempenha um papel. O Coimbra perdeu foi a sua capacidade de materializar. Ou seja, nós neste momento, qual é o grave problema que temos em Coimbra? Não temos tecido económico. Pois eu queria partir exatamente para lermos Coimbra. Eu gostava que me ajudasse a ler Coimbra. Ou seja, do ponto de vista de inteligência, neste sentido, em que somos capazes de olhar para tecnologias e dizer o que é que eu posso aqui contribuir e depois disto rapidamente surgir uma ideia nova, Coimbra nunca perdeu na história, toda a sua história. Nunca perdeu essa capacidade. E estes dois casos que eu falei, a crítica ao software, que era o seu departamento, são exemplos entre são muitos. Exemplos, entre mas muitos. Há mais. Há mais. Isso nós nunca perdemos. O que nós perdemos foi a capacidade de tornar isso em realidade económica local, que se veja ao nível da atividade económica e do emprego. Isso é que perdemos. Mas você reafirma com algum ênfase o local, ou seja, a gente não sabe aproveitar, a gente faz não, com aquele... Estes de nós que fazem isto colaboram com empresas fora. Fora, porque fora. Localmente não é aproveitado. Eu antes de vir para este programa, aproveitar. Isso, eu antes de vir para este programa vim de Leiria, da Marinha Grande. Da Marinha Grande, que eu já disse. No dia anterior tinha estado em Vagos, numa empresa que quer imprimir, ouviu aquilo que nós estávamos a fazer, e disse assim, podemos fazer isto em cerâmica? Quer imprimir novos produtos em cerâmica. E eu disse, sim, até à cabeça de impressão é tudo igual. Portanto, por que não? Vamos ver. Vamos estudar e estamos a montar um projeto. Portanto, parceiros do pensamento e da experimentação não, encontram problema, fora. Não encontramos aqui dentro. Não aqui estamos aqui dentro porque nós deixamos que a indústria morresse. E isso é um problema político, não é um problema científico. Oh, professor, e porquê é que morre? Morreu porque nós... Eu posso ter várias interpretações, mas eu qual é a sua? Várias. Uma delas é... Nós deixamos que se instalasse na região uma ideia de que a indústria tem algo de indústria. Desde logo o termo. Pensámos em chaminés logo, foi? É, logo. Pensamos logo em poluição. Pois é isto. Esquece-se que a Critical é uma indústria e não tem chaminés. É. Nenhuma. E é uma indústria. É uma indústria de software. Nós deixamos que o termo indústria fosse feio, logo. Deixámos que apanhasse... É sujo, é óleo, é macacões, é um não sei o quê. É ferro velho. É ferro velho, não é sexy. Enchei, não é sexy. A dizer que... Não é sexy. Em termos industriais, aplicar o termo sexy não deixa de reagir. Não, é não mas é verdade, não é sexy, não atrai. Não é? Aparentemente, a gente deixou que o termo se tornasse feio, em primeiro lugar. Não queria dizer que isto teve a ver com a história da coincineração, mas a história da coincineração teve um efeito... Em minha opinião, foi aqui um efeito marcante, teve aqui uma fronteira. Porque nós podíamos ter tido esta luta contra a poluição, marcando o papel importante de garantir que havia investimento em Coimbra na área industrial e não a deixássemos, enfim, não permitisse que ela morresse. Mas essa luta também deixou aqui um rastro prejudicial. Sim, sim. Que deu, ajudou a marcar esta ideia de que a indústria é uma coisa feia. Esquecemos que quem produz livros tem a indústria. Quando havia aí um presidente, havia o A, este não interessa agora para o caso, que dizia: eu não quero aqui chaminés a botar fogo para o céu. Portanto, é esta ideia. Esta ideia ficou. E eu acho que nós continuamos com isto. Esquecemos que a indústria, que não precisa de ser poluente, a indústria é aquela que cria atividade económica, atrai pessoas, faz com que haja emprego, haja dinheiro a circular. Não há comércio sem indústria. Não há comércio sem indústria. Mas mais, aquilo que nós nos gabamos de fazer bem, que é ensinar, produzir novas ideias, atrair pessoas para a universidade de qualidade e não sei o quê, tudo isso precisa de ter uma ideia de que quem vem para aqui aprender connosco tem uma ideia de futuro. Seguimento. Continuidade. E hoje o que acontece, e aí está um grande desafio, eu já disse isto ao atual reitor, e ele sabe, não estou a cometer nenhuma imprudência, é dizer-lhe que o grande problema que nós temos neste momento é dizer, ao atrair pessoas, é dizer que elas têm aqui. Nós temos aqui o futuro. Ou seja, temos que garantir-lhes que elas têm aqui, olham para a frente e veem o futuro. Não é? Acaba o curso, tem que ir embora. Nesta ideia, eu vou para Coimbra, não é? Eu vou passar por Coimbra. Isso. E Coimbra sempre foi passagem. Até o Fado diz isso. Coimbra é uma passagem. Isto não podemos deixar de acontecer. Mas o professor estava a dar uma visão, uma interpretação de Coimbra, sob o ponto de vista económico ou empresarial. Mas isso é uma consequência ou uma causa? No meu ponto de vista, isso é uma consequência de uma perda de influência noutros domínios, nomeadamente no político. Sim. Comunga desse ponto de vista? Comungo, apesar desta consequência ser muito gravosa, porque é motor. Há dois ou três motores que fazem com que uma região evolua. Uma delas é a parte económica, vá. Essa que é empresarial. Esta é importante, porque gera... E decisiva. E decisiva. Gera... Porque sem essa as outras também... As outras falham todas. Mas porquê? Porque gera atividade económica. Não há nada que se mexa sem dinheiro. Podem inventar o que quiserem. É tudo sem emprego, sem casa, nada sem carro. Nada se mexe sem dinheiro. Portanto, tem que haver dinheiro. A outra atividade que pode, de alguma maneira, diferenciar a cidade é a atividade cultural. Essa atividade também é que tem capacidade de gerar dinheiro. E qual é o diagnóstico que faz? É nulo. A nossa atividade cultural é nula. É nula. Estamos num mau momento. Péssimo momento e em decréscimo. Ou seja, eu não encontro... Aí não está a referir-se à Câmara, à Universidade, mas é ao conjunto. É ao conjunto geral. E não quer dizer que não existam atores. Existem atores. Não existe uma estratégia, nada. Coimbra não produz um espetáculo, um evento que atraia pessoas. Diga-me lá. Se estiver é avulso. É avulso e relacionado com o passado. Qual é o grande evento de Coimbra, no âmbito cultural? Aquilo que atrai pessoas regularmente, que as pessoas se lembram. Ah, pá, peraí, na época tantos, em Coimbra. Qual é o único evento? É o da Queima das Fitas. Não me lembro mais nenhum. Não me lembro de mais nenhum que seja determinante para a cidade de Coimbra. Ora, nós fomos incapazes de marcar. Percebe? Nós não precisamos ter um por mês. Há centenas de anos que a gente não produz um novo, acontecimento com essa capacidade de arrastamento. Isso é fundamental. E o facto das pessoas, dos agentes culturais, não perceberem isso, de acharem que por terem a peça A ou a música B ou não sei o quê, que isso é significativo. Temos muitos agentes culturais. Temos muitos. Não percebem que têm que trabalhar em conjunto e que têm que ter algo que seja determinante para Coimbra. A atividade cultural, eu uma vez fui a Barcelona, várias vezes, mas a primeira vez que fui a Barcelona, porque fui durante um tempo dar umas aulas no Politécnico, uma das coisas que me disseram era: esta cidade é muito atrativa para... Esta é Barcelona. Barcelona. Muito atrativa para, digamos, atividade criativa, do ponto de vista industrial, enfim, do ponto de vista empresarial, porque a atividade cultural aqui é excitante. Há sempre uma coisa diferente para fazer e essa coisa diferente arrasta massas. E nós não somos... eu disse, pá, pus-me a pensar, eu vinha no avião e pensava assim, que raio, o que é que em Coimbra existe que arraste massas? Só existe. E a única coisa que me veio à cabeça... Que interrompa a rotina. Que interrompa a rotina. Pare. Que a cidade sabe que tem que parar por causa daquilo. Ou porque não... Já vimos do ponto de vista económico, vimos do ponto de vista cultural. Cultural. E do ponto de vista político? Isso sim é uma consequência. Você continua a ter, do ponto de vista de craveira, homens e mulheres com a capacidade que existia no passado. Há pessoas... Esta é uma visão nova, pouco frequente. Continuamos a ter pessoas... Sim, há pessoas com a mesma craveira, digamos assim. Com a mesma craveira, com a mesma capacidade. Sim, do Mota Pinto. Não foi neste domínio? Não. Há mais Motas Pintos, há mais Motas Pintos, Barbosas de Melo, Natálias Correias e coisas desse género. Pessoas com capacidade de intervenção que teriam, com a mesma craveira, com a mesma coragem... com a mesma capacidade de ser desalinhados, porque esses todos eram pessoas que... Inclui aí este facto que eu atribuo alguma importância, apesar de tudo, que a Faculdade de Economia vai colocar no Parlamento Europeu 4 homens eleitos, 4 elementos. Sim. De certeza. Atribui isso como uma demonstração dessa capacidade. Dessa capacidade. Nós temos... Ou seja, do então ponto temos de vista... essa capacidade, o que é que nos falta? É os dito cujos? É que Coimbra deixou de contar. Neste momento... Já ninguém vem a Coimbra para resolver o problema. Para resolver um problema, mas mais, nada acontece aqui, do ponto de vista industrial nada acontece, do ponto de vista cultural as coisas deixam de ser relevantes, o Coimbra não marca a diferença. E não marcando a diferença é irrelevante às pessoas que aqui estão, porque, na verdade, a consequência da sua ação não se vê. E, portanto, não são chamadas. Nós hoje vemos... E também se sentem motivadas as pessoas, mas dê-me um exemplo. Um exemplo da comunicação social, estamos aqui numa rádio. Veja, analise, por exemplo, e diria aos vossos ouvintes, aos nossos ouvintes, para fazer o mesmo. Durante uma semana, um mês, vá, prestem atenção aos órgãos de comunicação social. Todos, às televisões, às rádios, às... vejam lá quantas pessoas aparecem de Coimbra. E quantos factos de Coimbra aparecem associados. Mas mais importante, pessoas de Coimbra a marcar posições. Na televisão, a ser chamados para comentar, nos jornais. Aqueles que são chamados para grupos de trabalho no governo, e sem ser no governo, noutras entidades públicas. Neste momento estamos reduzidos a meia dúzia que se contam, vá, pelos dedos de duas mãos e sobram dedos. Eu devo dizer que numa área que me é particularmente cara, por razões não vale a pena o caso, numa área do direito, Coimbra, Lisboa telefonava quase todos os dias em Coimbra a encomendar um estudo jurídico de uma situação ou a encomendar a redação de uma lei. Eu sou deste tempo. E agora deixou de ser. Pois. Deixou de ser. E provavelmente até a memória disto já se apagou. Está apagou. Eu penso que neste momento, nós hoje vemos... É fácil de ver. Eu acho que uma pessoa comum consegue ver isso com facilidade. Olha para os meios de comunicação social e vê pessoas da Universidade do Minho, da Universidade de Aveiro, de Lisboa, aos montes, de vários institutos, que não têm, nem se comparam à qualidade. Não se comparam à qualidade que aqui existe. Isto é responsáveis, não? Ou digamos, isto aconteceu porque todos nos deixaram. Eu não sei. Não sei se lembra das primeiras vezes que eu fiz intervenções públicas quando fui para o IPARC. E das primeiras vezes... Você é um gajo chato. Chato com há muito tempo. E nessa altura, eu lembro-me de ter dito, já em 2007, há uns em agosto, eu tomei o IPARC em agosto de 2007. Para os ouvintes que estão a acompanhar, o professor Norberto Pires dirigiu o IPARC durante algum tempo. Sim. E foi quando o IPARC nasceu, cresceu e... eventualmente incomodou, ele depois hibernou, para não dizer morreu. Eu espero que não morreu, hibernou. Eu lembro-me que fiquei chocado quando recebi, digamos, a informação sobre o IPAC. Fiquei chocado porque eu imaginava, lembram-se que nessa altura, em 2007, havia uma guerra brutal entre um vereador e o presidente da Câmara que disputavam o IPAC, um tinha roubado uma... Enfim, dizia-se que tinha roubado uma parte do IPAC e tomado conta, e que estava em tribunal. E eu pensei assim, o IPAC é uma coisa... que tem, para além de uma capacidade financeira muito grande, tem uma realização física. Quando me entregaram o IPARC tinha meia dúzia de milhares de euros no banco e não era nada. Não existia. Era um conjunto de ideias. Não existia nada no papel. Existia no papel, não existia, e muito pouco, não existia no terreno e não tinha financiamento. E assim, porra, isto é o IPARC, a não se degladiar porquê? E eu, isto, nessa altura, disse, esta cidade não tem bairrismo. Eu que venho de Guimarães, onde as pessoas são... Ninguém é tudo do Vitória de Guimarães. Se os digo aos jogos de Guimarães Braga. Exatamente, tudo do Vitória de Guimarães. Ninguém é do Braga, ninguém é do Benfica, ninguém é do Porto. São todos do Vitória. E em Coimbra ninguém é da Académica. Todos dizem que são da Académica. Mas quase ninguém é. É tudo Benfica, tudo luta pelo Benfica, pelo Sporting. E eu disse, epá, o que falta a esta cidade, e é o que explica isso que me perguntou, é o bairrismo. É uma pessoa de ser bairrista. Eu disse assim, eu sou de Coimbra. Portanto, não me venham falar do Benfica, eu sou da Académica. Ou não me venham falar não sei o quê. Não, eu sou por as realizações que são feitas aqui. E o IPAC era uma boa imagem. As pessoas discutiam pelo nome do IPAC e não pelas realizações. Porque isto não era isto. Nós não acreditamos muito em inevitabilidade. Que isto não é o destino, aconteceu não é? Porque... Eu não sei se porque é que isto aconteceu. Eu consigo ter uma explicação. É que nós ligamos muito ao aspecto das coisas e não à realização das coisas. É professorite, é por isso que há bocadinho disse, eu não ligo muito aos títulos. A pessoa é conhecida por ser professor. São resquícios do doutorício e do físico. São conhecidas por serem professores disto e daquilo e não porque fizeram. Eu acho que é mais importante dizer assim, há um bocadinho a sua introdução, fez isto e cozido e frito e deu opinião. Eu prefiro isso do que dizer é professor de não sei quê. Pois, isso na mim não me diz ser nada. Ser professor aqui em Coimbra é muito importante, não é? Usar o título. E isso... Garante um casamento já num outro estaleca, não é? Uma noiva num outro estaleca. Sim, outro patamar, talvez. Né? Não ando à procura de casamento. Pois, mas fomos para a província, dizendo que somos professor de Coimbra, temos direito... Houve uma altura. Agora acho que já não funciona tão bem. Acho que Coimbra, neste momento, tem um nome negativo. Já enganámos muitas. Tem um nome negativo, neste momento. E temos que inverter. Mas vai ser fácil, porque hoje também perdemos um pouco o respeito na região. E sozinhos temos dificuldades. Olha, veja a candidatura para a capital da cultura. Eu vou-lhe contar um fé. Falta de respeito está aí. Não quero esconder, mas para provar, para tentar mostrar-lhe e pedir ao seu comentário. Há um altar que eu gosto muito, e a minha filha está no meu final, de uma cidade vizinha, que eu convidei para uma realização, que estava a pensar em concretizar, não concretizei. E convidei. E ele disse, eu vou, mas olha que depois os seus pais ficam envergonhados. Veja lá se devo ir. Portanto, digamos, isto é, é o cúmulo da falta de consideração, para dizer falta de respeito para Coimbra. Sim. Tá. Sim, mas isto mostra uma realidade. É um exagero, mas mostra uma realidade. Mostra uma provavelmente. Sei provavelmente quem está a falar. Essa pessoa, pelas realizações que lá teve, coisas que a Coimbra não conseguiu realizar. Porque é muito engraçado. Ele sabe o que estava a dizer. Sabe perfeitamente o que estava a dizer. Sabe que aqui muitas das coisas são anunciadas, anunciadas e depois ninguém realiza. Anuncia-se, o momento essencial é o momento do anúncio e depois já está feito. Já está anunciado. E isso parece muito coisa. Para Coimbra, o essencial passou a ser o momento do anúncio e não o momento da realização. Isso. Isso é significativo. Senhor, diga-me como é o seu estado perante esta realidade, qual é o seu estado de espírito interior. Eu já ouvi disponibilizar para vários assuntos nesta terra. Primeiro, ter a coragem de assumir isto e há de vir o primeiro convite que eu dirijo e que você recusa. Você vem, o professor, há eleições, tivemos 5 candidatos, o professor foi o primeiro a realizar o nosso trabalho, vamos realizar esse programa, vamos chamar esta gente, vamos ouvir-vos. E quem tratou de tudo, quem realizou, que até porque eu não teria força para isso, foi o professor. Está a falar da reitoria? Estou a falar dos candidatos da reitoria. Eu já vi o professor a intervir e em tempo e a tempo na escolha dos protagonistas políticos para esta cidade. Eu já vi o professor a disponibilizar-se até para conselhos vizinhos. Eu vou lá partir aquela pedra, embora não seja aquela dama com que eu durmo todos os dias. Sim. Ainda está disponível ou já se cansou de disponibilizar-se para coisa nenhuma? Há pessoas que acham que eu procuro protagonismo e, portanto, acham que essa pergunta é disponível para ser o número um. Não é? Isso nunca foi... Para soluções. Sim, para soluções sempre. Nunca foi o meu objetivo ser o número um. Ou seja, eu não ando à procura de ser o número um. Não é número um quem é candidato ao Condeixa. Claro, obviamente. Portanto, ficou claro isso. Ficou claro. Não é número um para uma região com esta dimensão, que tem 2 milhões e meio de coisas, que é candidato ao Condeixa. Quando há um sítio que tem 17 mil. Não é? Pronto, portanto, porque se fosse por aí para número um, você tinha que subir muito. Muito, claro. Está a ver? Portanto, as pessoas acho que perceberam por que razão é que, por exemplo, a candidatura à Condeixa aconteceu. Acho que já deu tempo para perceber que a candidatura à Condeixa era para ser um exemplo. O Norberto Pires, candidato à Condeixa, foi vereador durante uns 4 anos, e depois, naturalmente, retirou-se. Claro. Quem quer ser número um começa por aí. Por aí, claro. Não. Quer ser número um, tira o bilhete na Estação Velha e vai para Lisboa. Boa, isso. Isso, está a ver. Aceita primeiro ir para Lisboa para depois ter a visibilidade, aquilo que ele chama notoriedade, para... E eu nunca apostei nesse tipo de... A estratégia sempre foi de realizar. Pois, e se formos, e tirando alguns casos que resultam do seu exercício profissional de muita gente, mas quem quiser fazer essa leitura, vá a Coimbra. Vá às terça-feiras, sobretudo às terça-feiras de manhã, apanhar o comboio das 8 e verificará quem é que anda à quem procura. Quem é que anda lá à procura. À procura de eu acho que Coimbra precisa que uma data de gente se disponibilize para ajudar, em primeiro lugar. Depois logo vemos quem é que está em boas condições para ser protagonista. Porque acho que o protagonista é uma escolha, é uma consequência. Tem que ter ideias. Tem que ter dentro de si... As ideias estão cá. O problema é, dessas ideias vai encontrar pessoas que o ajudem a fazê-las, pois a realizá-las. Sou... Mas esta ida para Lisboa, vamos lá ver. Vamos falar algo que eu penso que é uma das causas que Coimbra desertificou um pouco. Muita gente aqui que há um valor, às tantas vai para Lisboa, sente-se atraída, sente-se promovida, sente-se, digamos, melhorada e até grata por ser convidado para o lugar de secundário em Lisboa, vai e depois é assimilado. Há aqui um processo de colonização. Está a ver? É assimilado e, ao ser assimilado, esquece, depois já não é diferente. Acha Coimbra pequena e já não é diferente. Não é diferente. Já não é diferente. E não pode ser. Deixe-me destacar aqui um homem que também durou pouco. Não sei se por causa disso, mas que se era uma exceção neste domínio, Fausto Correia. Fazia questão de ir e vir, e os assuntos de Coimbra ele levava daqui à sua agenda cheia. E os assuntos de Coimbra foram sempre a sua prioridade. Sim. Pronto, eu acho que desse ponto de vista, nós temos que encontrar juntar pessoas que queiram ajudar a cidade. E essas pessoas têm que haver a capacidade de a juntar fora dos partidos. Já disse isso a todos os partidos, durante muito tempo. Muito mal entendido, porque as pessoas pensavam que estava a juntar pessoas para uma candidatura sua. Isto é impossível você afastar, por muito que diga este que não. Este último movimento nas eleições anteriores tinha essa... Era esse objetivo. Era esse objetivo. Mas era este, era não era para mim. Aliás, eu continuo com isso, com várias pessoas. Estou a tentar lançar umas coisas que se chamam Coimbra Talks. Conversas sobre Coimbra. E eu quero trazer gente de fora da cidade, de dentro da cidade, para falar dos problemas da cidade, mas apontando soluções. Não é genericamente andar aqui a carpir mágoas. É nem apontar a vida a fazer o diagnóstico. Nem diagnósticos, não. É apontar soluções. E isso é muito difícil de convencer as pessoas de que não está a fazer isso promovendo uma candidatura para si. E eu, por muito que diga às pessoas, estou a conversar com as pessoas pessoalmente, houve uma altura em que tentei conversar com elas em grupo, não funcionou, estou a conversar com as pessoas uma a uma, para as convencer de que este esforço se tem que fazer sem ter na linha de mira uma candidatura pessoal de alguém. Eu acho que no final pode haver como consequência que nasça um projeto e esse projeto não precisa... No fundo era produzir conhecimento. Era produzir soluções. Há uma cidade que fez isto. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Foi a cidade de Bilbao, que teve... É uma cidade um bocadinho diferente de Coimbra, no sentido em que é muito grande, muito maior. Mas teve os mesmos problemas. Problemas de desertificação industrial, de alguma indecisão estratégica da cidade, enfim, de afastamento de pessoas, e houve um grupo de pessoas lideradas por um médico. Isto não é uma, digamos, uma imagem de um grupo político aqui de Coimbra, mas por acaso o homem era médico, que decidiu juntar pessoas numa associação que lhe chamaram Bilbao 2030, primeiro 2020 e agora já estão na fase 2030, e que refletiu sobre a cidade e como é que a cidade tinha que evoluir. E montaram um plano estratégico. E esse plano estratégico deu origem ao governo da cidade, que ainda é o mesmo governo da cidade. Eles sistematicamente, essa pessoa que liderou esse processo e que o juntou, não foi depois o alcaide da cidade. Depois concluiu-se que ele próprio não tinha o interesse nem a vontade específica de ser e encontrou-se uma solução. Eu acho que falta isto em Coimbra, falta que as pessoas sejam capazes. Há uma dificuldade natural em Coimbra, que é a nível dos cidadãos e também a nível das forças políticas. As forças políticas têm medo. As forças políticas, quando vêem um movimento fora delas, acham que aquilo é para as abater. E isto reflete-se até nos movimentos independentes que criaram de parar, que vão até onde vão. E depois morrem. Aliás, neste momento acho que não há movimentos independentes em Coimbra. O Somos Coimbra, para mim, é um movimento político morto. E o mesmo acontece com os cidadãos de Coimbra. Não são nada. Só têm representantes. Não têm uma única ideia. O seu limite. Não têm uma única ideia de transformação. São incapazes de se pôr em causa a si próprios. Quando uma pessoa é incapaz de se pôr em causa a si próprios, dizer assim, eu não sou a melhor solução. Pessoal, nem aquilo que estou a fazer está correto. Quando as pessoas deixam de ser capazes de fazer isso, morreram. Porque transformaram-se num... Isso é um dos problemas para Coimbra. É a capacidade de entendimento que vai para além do nosso umbigo. Do nosso umbigo. Cada um de nós, correntes de pensamento, escolhidos em partidos ou fora deles, esgota a nossa capacidade. A partir desse momento, temos uns quantos arregimentados à nossa volta, são aqueles que acham que vão ganhar alguma coisa com a nossa eleição. E, portanto, nos apoiam por um interesse. E deixamos de ter, digamos, a participação desinteressada. E conseguido esse interesse, vão-se embora. Matou-se a dinâmica. Morreu a dinâmica. Matou-se a dinâmica. E já nem aparecem para as reuniões da quinta-feira, não? Não aparecem, porque entretanto já perceberam que não iam ser eleitos, não vão na lista, não sei o quê. Costumam dizer isso, eu aprendi muito em Condeixa, que o movimento morre quando se fazem as listas. Eu em Condeixa aprendi isso. Foi um dos primeiros ensinamentos. O movimento que está a tentar montar morre quando as pessoas percebem que você não as tem em mente nos primeiros lugares do mundo. Os não incluídos. Os não excluídos. Os excluídos passam a ser os adversários principais. É, portanto, na verdade, se não for capaz de desagregar esta ideia de... Tem razão até o nosso primeiro-ministro. É melhor ter uma boa carteira de rugaz com o fraser, porque senão não mantém a E muitos elementos da família, que são aqueles que nos são fiéis sem ceder esse interesse pessoal, de, digamos assim... São os mais independentes, às tantas. Acabam por ser mais independentes. Não é? Eu percebo, de alguma maneira, esta ligação. Esta lógica tem alguma lógica. São aqueles que... Aqui em Coimbra, sendo consequente com aquilo que disse há bocadinho, que é, continuamos a ter pessoas de grande craveira, era intelectual, com capacidade de se entregarem sem esperar nada em troca. Há muita gente assim, que resolve ser anónima e que resolve não participar em nada. Não querem saber nada. Fogem dos partidos. Também, isto também será um pouco porque os partidos políticos foram inconsequentes, os partidos políticos deixaram de cumprir, no meu ponto de vista, o seu papel. Diga-me um partido político e um movimento independente que é uma em Coimbra ou noutro sítio qualquer. Mas vá, falemos aqui só de Coimbra, que alguma vez faz pensamento político. Isso. Um só. Não há um único. Isto desmotiva. Por outro lado, a exposição, tendo-se hoje até a própria comunicação social o entendimento das coisas, corre riscos. Sim. Uma pessoa expondo-se, corre riscos, porque há sempre um momento qualquer na vida em que não pagou a CISA. Eu refiro muito a este pagamento da CISA porque... Por causa do ex-ministro, não é? Por causa do ex-ministro, não caiu por ter numa horta qualquer, não ter pago 20 ou 30 euros, na altura escudos ainda, por causa de uma CISA. Prática que todos nós tínhamos. Todos nós temos. Todos nós temos. E nós entramos numa altura em que é completamente, eu diria, absurdo o que se faz neste momento a abater pessoas com falhas que são iguais e qualquer pessoa. Não há ninguém, eu digo já, eu já me esqueci de pagar impostos porque falhei o prazo. Já, é a coisa mais normal do mundo. Eu já passei à frente a filas. Sim. Já. Esse tipo de coisa. Essas falhas não são falhas de caráter. Olha, no meu caso, não é falha de caráter. Eu esqueço-me com muita facilidade de fazer coisas. Olha, eu fiz e, portanto, quase não um tenho curso, nenhum problema fiz quase em dizer que o faço. Na Universidade de Coimbra, a subir à borda no elétrico, que ia subir à Sala da Bandeira e a descer, a minha dúvida é se eu descia no afundo das Monumentais, que era onde chegava ao cobrador, se era no, chegava aos Arcos. Era no momento em que era entrava o cobrador. Era no momento em que eu avaliava. Portanto, inelegível fosse para o que fosse. Se alguém soubesse essa história, não é? E abatiam-no. Mas há aqui outro, vejo aqui um outro prejuízo para Coimbra que me custa perder. Ou seja, Coimbra foi o destino inevitável da grande parte da juventude, sobretudo para o norte, do centro para o norte. Hoje ainda é o destino inevitável para muitos, já para menos, mas para muitos. Mas a gente vem aqui, compra, bebe, ensalo. Muito saber, muita informação, está 5, 6, 7 anos aqui a ver este saber, a utilizar, depois vai-se embora porque o Coimbra não é capaz de usar seguimento. Certo. Isto é um empobrecimento enorme. É. Nós estamos aqui a esbanjar saber, não é esbanjar neste sentido de estar fora, eu nunca estei estar fora, o saber não estei estar fora, mas depois encontros em Paris, depois encontros aqui, depois encontros acolá, a vender a sua capacidade de empreendimento, de pensamento e de realização a outros, até a outros países, quando eles consumiram e gastaram foi o dinheiro aqui. E esse é o grande desafio que, neste momento, a cidade tem. E a universidade... É reter esta gente. É reter uma parte desta gente. Aqueles que são mais empreendedores, para que criem oportunidades aqui. E essa capacidade, eu diria que nós não estamos nem sequer ainda, digamos, não é preparados, é conscientes de que a temos que fazer. Pois, mas se formos ponto de passagem, a gente não vai lá. É de empobrecimento em empobrecimento. É empobrecimento, é gradual, lento. Lento. Você tem confiança, esperança nesta equipa da reitoral? Sim, eu acho que, apesar de virem da equipa reitoral anterior e, portanto, as pessoas associarem a um certo passado, acho que há ali elementos de mudança que... O poucos notas já se vê ali alguns sinais de mudança. Elementos de mudança e vontade de fazer de maneira diferente, no sentido de, pelo menos nestes campos, eu acho que em dois ou três campos eles perceberam isso. O primeiro é o das realizações. O vice-reitor que está associado às realizações empresariais é um homem de capacidade demonstrada. O professor Luís Simões da Silva, do Departamento de Engenharia Civil, um homem, talvez, dos docentes da Universidade de Coimbra com capacidade de atração de dinheiro em projetos, talvez o maior ou dos maiores, capacidade de atração. O próprio reitor, na sua área de atividade, teve essa, e tem essa percepção de que é importante esta capacidade de realizar. e a possibilidade de projetar a universidade não só naquilo que é capaz de criar como conhecimento, as aulas, a qualidade, digamos assim, do conhecimento que transmite, mas também a relação muito próxima com a economia. Eu acho que isso a universidade pode mudar. Eu tenho algumas dúvidas, provavelmente mal. Se o professor eu pedir-lhe o favor de me ajudar também a pensar bem e partilharmos isto com os nossos ouvintes. Eu tenho alguma dúvida que uma universidade como a de Coimbra, com a dimensão, que é uma universidade de alcance mundial e que tem que ter hoje uma capacidade de atração do mundo, novo, e já se notou, e com o reitorado anterior, a votação até de alunos estrangeiros aos milhares, que o reitor tenha que ser aquela figura política não no sentido partidário, mas política, digamos, de muito prestígio, com capacidade de influência, cuja palavra seja ouvida, do gestor que tenha que discutir, ainda há pouco tempo isto aconteceu, em que eu falo com o vice-reitor e ele está a discutir se vão gastar 300 ou 400 euros no ano para comprar bolachas. Custa-me ver, digamos, um homem da equipa reitoral a discutir estas coisitas que qualquer contínuo discute. Portanto, antigamente, quando eu vim para Coimbra, o reitor era aquela figura, digamos, cuja palavra era ouvida no país. Sim. Hoje o reitor já não é imenso, não é infinito, tem que se desdobrar entre este papel e o gestor. E isto marcou muito com o anterior reitor, o professor Gabriel, em que foi, no meu ponto de vista, um excelente gestor, mas essa figura, digamos, depois não foi. Eu acho que ele tem que pessoas na equipa, abaixo da equipa reitoral, podem fazer a gestão financeira, obviamente com orientação, mas com a gestão financeira, e ele não pode ser esse papel. Ele tem que ter um papel. Eu não posso estar a discutir bolachas. Não pode, obviamente tem que as discutir internamente, mas publicamente, obviamente, não as discute. E terá que ser um tipo que projeta a imagem da universidade e tem que ter dois papéis essenciais. O primeiro papel essencial é o de mudar a imagem de Coimbra. Coimbra tem que deixar de ser vista como uma... E a universidade também vai para o arrastamento. Sim. Coimbra tem que ser vista como uma coisa do passado. Tem que ser uma coisa do presente e do futuro. Tem que ser projetada de forma diferente. Eu acho que ele tem condições para fazer isso. E a segunda grande realização é demonstrar que Coimbra pode, a universidade pode contribuir para o desenvolvimento económico da região e, portanto, ter, para além da qualidade da universidade, um fator de atração que é as pessoas verem aqui ou iniciarem aqui um futuro. E isso não é claro neste momento. Neste momento não é claro. Coimbra não se distingue. E não tenho nenhum problema em dizer isso. Nenhum. Já lhe disse ele pessoalmente. Acima da vulgaridade. Não. Eu neste momento diria que Coimbra é o primeiro dos politécnicos. Não queria dizer isto de forma muito... que ninguém se sentisse ofendido. Mas a Universidade de Coimbra, neste momento, está ao nível das universidades, das grandes universidades portuguesas na cauda, e está, digamos, no nível dos primeiros politécnicos e ameaça ser destronada desse lugar, que já não é honroso, por politécnicos com dinâmicas muito interessantes. No meu caso, Politécnico de Leiria, por exemplo, que tem cintura industrial e que, portanto, tem investimento. As pessoas são de qualidade também. As que falavam, olha, a maior parte das pessoas vieram de cá. E, portanto, são de qualidade, têm investimento privado da cintura industrial que têm. O professor sabe que ao dizer isso, corre o risco de ser excomungado. Não há problema. Desse aspecto já fui excomungado há muito tempo. Mas é uma realidade. Eu recuso-me a não ver a realidade. A realidade é esta. E, portanto, não se pode dizer que o nome de Coimbra durou 800 anos e vai-se manter mais sem se fazer mais nada. Não é verdade. Nós temos que mudar a imagem. A imagem tem que ser de futuro e não de passado. O passado está cá. Ninguém nos vai tirar. Portanto, agora temos que projetar no futuro e temos que garantir... A posição Coimbra que tem não é a herdada, é conquistada momento a momento. Temos que garantir que aquilo que fazemos tem consequências. Neste momento é o impacto. Professor, e para terminarmos, e a nível do país, as coisas estão assim, tão risonhas como parece? Não, eu acho que nós vamos passar outra vez por um mau bocado. Talvez já não chega a mau bocado? Não, houve aqui uma sensação de, com este governo de Partido Socialista, com várias organizações de esquerda, houve aqui uma sensação de que teríamos recuperado, digamos assim, um certo bem-estar, vá. Com reposições salariais, claro que há uma parte que não é muito visível, com aumento de impostos, diretos e indiretos, as pessoas não viram. O que sentiram foi... Removemos alguns diretos e tiraram, aumentaram o que sentiram diretos. Foi que ao fim do mês tinham mais dinheiro, depois, claro que chegavam ao fim do no salário, mas depois chegavam ao final do mês ele não sobrava. Há aqui qualquer coisa estranha, mas na verdade o pagamento era maior. Houve uma certa reposição, no entanto, o país não se desenvolveu. apesar das grandes palavras, das startups, ainda agora fazendo homenagem ao João Vasconcelos, que acabou de falecer, houve uma aposta muito grande em ideias novas, mas as pessoas esqueceram-se daquilo que nos diferenciou. Aquilo que nos diferenciou foi uma indústria que nós fomos capazes de desenvolver e que marcou a diferença. Dou dois ou três exemplos, mas só dois. A indústria metalomecânica, a tal que as pessoas acham suja, que não sei o quê, tal, é a indústria que mais exporta em Portugal. Não é a Auto-Europa. Eu excluo a Auto-Europa. A indústria que mais exporta em Portugal é a indústria das máquinas. Nós somos grandes fabricantes de máquinas anónimas, linha branca e tal. A indústria do metal, a indústria metalomecânica em geral, é a indústria que mais exporta qualquer coisa perto de 20 mil milhões de euros por ano. É muito. A indústria do calçado, que toda a gente pensou que estava morta, teve um baque, recuperou, está a caçar meio mundo, recuperou em prestígio porque é capaz de produzir com qualidade, com design e, acima de tudo, para os mercados que pagam. Aqueles mercados que não se importam de pagar alguns centenas largas, milhares de euros por uns sapatos. Esses mercados pagam pela manufatura, com coisas que têm parte automática e parte manual. Aquela coisa que a indústria nacional consegue dar, mas que a indústria de produção em massa não consegue, porque produz coisas indiferenciadas, de baixo preço. A indústria nacional é esta que nos distinguiu, é aquela que nós não estamos a privilegiar. Esta estamos a desmerecer, porque achamos que o que tem importância é um aluno ou que acabou de se licenciar e teve uma grande ideia e uma não sei o quê, e lança uma startup e brrr, que depois a esmagadora maioria delas morre. Com isso eu não quero dizer que isto não é importante, é muito importante que haja esta, mas não pode ser a substituto. Isso. E nós, com esta história do Web Summit, é por isso que eu nunca aderi e sempre fui muito crítico do Web Summit, a gente substituiu a ideia. Agora somos o país das startups, esquecemos a indústria tradicional, aquela que efetivamente alimenta o país. A ideia é que há algum snobismo nessa... O snobismo e uma certa vergonha, porque, na verdade, essa indústria precisava da nossa ajuda, precisa aquelas que deram o salto já não precisam, ou neste momento são elas próprias que decidem que ajuda é que precisam. Professor, você é incómodo, mas não tem medo de pensar e dizer em voz alta depois. Se fosse primeiro-ministro, não assinava por baixo tudo o que tem de ser feito? Não. A estratégia económica, digamos assim, para a indústria não era aquela que se estava a seguir. A estratégia nas universidades, ou seja, a consequência, a forma como as universidades e centros de investigação estariam a trabalhar, não é este que estamos a seguir, no sentido em que eles teriam investimento público garantido numa parte, mas haveria um quanto que teria que ser privado. Ou seja, é preciso dizer isto com coragem. Nós, neste momento, temos um sistema que é totalmente público, e que, portanto, não tem que se esforçar grande coisa para ter o seu orçamento. E é preciso dizer às pessoas que há uma parte que é importante que seja pública, mas há uma outra parte que é importante que seja privada, para que as pessoas percebam que aquilo que faz tem que ter consequências na economia nacional. Não é só nós dizermos, produzimos não sei o quê numa universidade, que é uma grande ideia, mas que só interessa a um grupo económico estrangeiro ou só interessa para produzir artigos científicos. Obviamente que isto é muito importante, mas tem que haver uma componente. Tem que ter sequência. Tem que haver uma consequência nacional. O investimento é nacional. Quem é que paga? Para finalizar esta... Esta atividade. Para finalizar, esta dicotomia cada vez me parece mais evidente entre litoral e interior, será benéfica para o futuro país? Cada vez o interior mais interior? Sim, mas não é, obviamente não é benéfico. Eu não entendo é como nós deixamos que uma coisa... No outro dia fui a um evento e estava lá uma consultora que decidiu... Uma senhora tem uma consultora, trabalha essencialmente no mercado de estrangeiros e tem a consultora, a empresa, em Bragança. E ela costumava dizer dizer o seguinte... Sabe, eu no outro dia pus a minha casa à venda. Tem lá uma casa com um jardim e tal. Pus a minha casa à venda. E tive mesmo a pensar dizer... vende-se casa junto à praia. Porquê? Diz ela. Eu tenho uma autoestrada à porta, eu estou a 45 minutos da praia do Porto. Portanto, ao pé da praia. Nos Estados Unidos, uma coisa que esteja a 45 minutos da praia é na praia. Isto só para dizer o quê? Na verdade, nós não temos. O país não tem dimensão para ter interior. Isto é talvez a nossa maior prova. O interior podia ser o quintal do nosso litoral. É a maior prova da nossa incompetência. É conseguirmos deixar que um país com 200 km de largura. Tenha interior. Isto não é possível. E o que ela disse é muito claro. Eu não conhecia essa visão, mas parece... Eu, se estivesse nos Estados Unidos, dizia, vende-se uma casa junto à praia, porque estou 45 minutos da praia. Está a 100 km, mas é verdade. É uma horta. É uma horta. E esta noção que nós não temos do ridículo, como é que é possível um país que não, no seu, na largura maior tem 200 km, não chega a 200 km de largura, consegue dizer que tem interior? Como é que é possível dizer uma coisa destas? Isto num país como os Estados Unidos é viver na orla marítima. Já agora digam uma coisa, mas a gente também perdeu a capacidade de fazer filhos, a demografia. Perdemos uma data de capacidades, mas talvez a mais grave seja a de não ter vergonha do resultado da nossa atividade. O ter filhos é uma delas. É uma delas. Mas a demografia é um problema. É um problema e andamos a queixar disso e pomos primeiros ministros e presidentes da República a perguntar o que é que podem fazer para ter mais filhos. Como se a resposta não fosse evidente. Já o tenho visto com 4 crianças ali, não teve que comprar nenhum autocarro para isso. Leva-os bem num carro normal. Sim, um carro de 5 lugares. 7 lugares neste caso. Mas eu tenho, eu ainda tenho uma prole grande. Não seria mais rico se tivesse só um. Era do ponto de vista financeiro, seria mais rico. Do ponto de vista, de todos os outros pontos de vista, muito mais pobre. Um abraço. Igualmente, foi um prazer. Obrigado e obrigado pelo coragem. Convite e é um prazer estar aqui. E olha, nunca se acanhe, enquanto não tiver aquele acidente vascular que a gente vai ter mais dia, menos dia. Espero bem que não, seja morto de outra maneira. À falta de outro. Há sempre um acidente vascular no bolso aí de alguns para nos limpar e não vai a gente estar a ficar caro demais à segurança social. De modo que enquanto não coisa que não lhe dou a língua nem os braços, não nem não a vai. Sua capacidade e a sua coragem. Um abraço, muito abraço obrigado igualmente. Aos ouvintes. Para a semana, cá estaremos, se quiser. Praça da República. A atualidade em debate, ao sábado, às 11 horas. Ou a qualquer hora, em www.radioregionalcentro.com. Praça da República. Com moderação do Lino Vinhal. Praça da República. Patrocínio. Litocar.